Manchmal weiß ich nicht einmal, wo ich grad bin. Wenn das Lampenfieber brennt, vergesse ich den Schmerz, den ich fühle, wenn ich fast vor Heimweh sterbe. Halbtot sitz ich manchmal da, fühl mich einfach nur leer, denk ich kann nicht mehr. Und heimlich wisch ich mir die Tränen ab, weil ich weiß, ich bin nur ein Rock'n'Roll Cowboy. Ich wollte auch nie was anderes sein. Dafür geh ich durch die Hölle, kein Weg ist mir zu weit, ganz egal, wohin es mich treibt. Völlig nass bis auf die Haut, die Gitarre in der Hand, ein Lächeln im Gesicht. Mir geht's so gut, wenn ich auf der Bühne steh, eure Feuerzeuge seh, krieg ich Gänsehaut wie beim allerersten Mal. Manchmal wünsch ich mir, die Zeit bleibt stehen, mach die Augen zu, doch sie vergeht im Nu. Hab keine Wahl, denn ich muss weiterziehen, weil ich weiß, ich bin nur ein Rock'n'Roll Cowboy. Ich wollte auch nie was anderes sein. Glaub mir, es wird nie anders sein. never fails. You lie and swallow in the wheel. I guess you're gonna ambush me. You have me down, down, down, down, down on my knees. Now wouldn't ya, Barracuda? We were all trying for free. You made the purpose in me. Yeah. No rights, no wrong, selling a song. My name, with your whisper game. And if the real thing don't do the trick, you gonna make up something clear. You gonna pay. Estamos na web rádio Mental Morfose. Este é o Riff Service e eu sou o ON. E o programa de hoje foi realizado utilizando o programa Song Pop, um jogo de música. E qual foi o critério utilizado? As primeiras 26 músicas ligadas ao hard rock de alguma maneira, eu fui fazendo a lista e quando cheguei às 26 parei e tinha o setlist. E vamos iniciar com um dos grandes clássicos dos anos 80, uma música que transpira anos 80 por todos os poros. Vamos iniciar com o grande Billy Idol, o último punk no mundo da música. Era assim que ele se intitulava. Para vocês, Billy Idol, Rebel Yell. Right. And so, I'm going to take a bath. Because this rebel smell has been getting worse every night. Last night the little dancer, she came dancing to my door. Last night the little angel, she came pumping on my floor. And she said, I call her baby, you got a license for love. And if it is fire, pray help from above. Because in the midnight hour, she called me. I said, what set you free? I brought you to me. What could set us free? I leave you here by me. Because in the midnight hour, Chicago. Go at the 7-Eleven. I said he's out all night to collect his bed. With his salon, the salon, but don't fuck up his hair. Jane!

E após Billy Idol, ficamos com outro clássico, se bem que menos conhecido, dos anos 80. Ficamos com os norte-americanos Autograph e a música Turn Up the Radio. E terminamos esta primeira sequência com o Red Rocker, Sammy Hagar, e a música Your Love is Driving Me Crazy. E vamos agora para a segunda sequência do nosso Riff Service, e é uma sequência mais dedicada ao rock clássico, ao rock mais antigo dos anos 60 e 70. E vamos iniciar com um dos grandes clássicos da carreira dos Cream. Para vocês, Cream, Sunshine of Your Love. I've been driving all night, my hands wet on. she's fucking cool. And the lady poses on the stool. Após Cream, ficamos com os canadianos Red Rider e o seu maior clássico, Lunatic Fringe. E desta banda fazia parte Tom Cochrane, que em meados dos anos 90 teve sucesso com a música Life is a Highway. E terminamos esta sequência com os Kiss e a música Strutter. E vamos agora para uma nova sequência, e é uma sequência dedicada aos anos 80. E vamos iniciar com um dos grandes clássicos do álbum Appetite for Destruction. Estou a falar-vos do primeiro álbum de Guns N' Roses. Para vocês, Guns N' Roses, Paradise City. Where the girls are pretty. I want to bleed. Após Guns N' Roses, ficamos com os dinamarqueses Pretty Maids e ficamos com a música Love Games. E terminamos esta sequência com os Quiet Riot, Don't Wanna Be a Fool. E os Quiet Riot, nesta época, contavam com o vocalista Paul Sorrentino a substituir Kevin Dubrov. E vamos agora para uma nova sequência. E vamos iniciar com uma cover. E ao contrário do que muitos possam pensar, I Love Rock and Roll não é um original de Joan Jett and the Blackhearts. É uma música mais antiga, vem de meados dos anos 70 e é da banda The Arrows. E vai aparecer aqui numa versão dos LA Guns. Para vocês, LA Guns, I Love Rock and Roll. Shame. I knew she must have been about 17. We was going strong, playing my favorite song. And I could tell that it wouldn't be long. She was with me, yeah, me. Could tell that it wouldn't be long. She was with me, yeah, me. Singing, I love rock and roll. Put another time in the jukebox, baby. Cause it's all the same. I said, can I take you home? Well, we can be alone. And next we were moving on. She was with me, yeah, me. Next we were moving on. She was with me. With me, yeah. Yeah. Estamos na web rádio Mental Morfose e este é o Riff Service. E após LA Guns, ficamos com o maior clássico da carreira dos Journey. Ficamos com Don't Stop Believin'. E esta música, no século XXI, ganhou um novo fogo em dois momentos. Quando fez parte da banda sonora da série Glee e quando foi a música de final de série dos Sopranos. E vamos agora para uma nova sequência dedicada aos anos 70. E vamos iniciá-la com Meat Loaf. E de Meat Loaf vamos ficar com um dos seus maiores clássicos, Paradise by the Dashboard Light. Para vocês, Meat Loaf, Paradise by the Dashboard Light. It's good.

após Meat Loaf, ficamos com um dos grandes clássicos do Southern Rock. Ficamos com Molly Hatchet, Flirting with Disaster. E terminamos esta sequência com os Foreigner e a música Double Vision. E vamos agora para uma nova sequência. E vamos iniciá-la com a música que apresentou os Bon Jovi a uma nova geração. Em 2000, os Bon Jovi lançaram o álbum Crush. E esta música foi o seu primeiro single. Para vocês, Bon Jovi, It's My Life. Significance. E após Bon Jovi, ficamos com Heart e a música Fanatic. Heart é a banda das irmãs Wilson. E vamos agora para uma nova sequência e vamos iniciá-la com uma balada. Uma das maiores baladas da carreira desta banda. Estou a falar-vos dos Scorpions. Para vocês, Scorpions, Send Me an Angel. Estamos na web rádio Mental Morfose e este é o Riff Service. E após Scorpions, ficamos com os canadianos Rush e a música Entre Nous. E vamos agora para uma nova sequência. E vai ser uma sequência dedicada àquele período entre o final dos anos 80 e o início dos anos 90. E vamos iniciar com um dos grandes clássicos dessa época, com um clássico dos Aerosmith. Para vocês, Aerosmith, Dude Looks Like a Lady. Dude looks like a lady. após Aerosmith, ficamos com Slaughter, Burning Bridges. E terminamos esta sequência com uma das baladas de maior sucesso da era de ouro do hard rock. Estou a falar-vos de Extreme More Than Words. E vamos agora para a penúltima sequência do nosso Riff Service. E vamos iniciá-la com um dos grandes clássicos dos anos 80, dos ZZ Top. Para vocês, ZZ Top Legs. Thank you. This is our theme song. It's from our new album again. It's called Bad Company. Thank you. Bang! E após ZZ Top, ficamos com os Bad Company e a homónima Bad Company. E vamos agora para a última sequência do nosso Riff Service. E vai ser uma sequência de baladas, três grandes clássicos dos anos 80. E vamos iniciar com Whitesnake. Para vocês, Whitesnake e do álbum Whitesnake, Is This Love? I have a question for you. Is this love? Searching for is this love, or am I dreaming? so much, Worcester. Thanks again. This will make the ninth evening I've said it, but thank you so much. It's just great to be home. I think this is the loudest crowd yet out of the nine nights. I didn't think that was possible. We love you. Thank you. We've got a lot more music for you tonight. And what we'd like to do for you next is the Third Stage album. Knowing I love you. You know I'm a dreamer, but my heart's a gold. I had a runaway high, so I wouldn't come home low. Just when things went right doesn't mean they'll have it wrong. Take this song, you never really left all alone. Take me to your heart, feel me in your bones. Just one more night, come on. Long and winding. De baladas que o nosso Riff Service de hoje se despede. Esta última sequência iniciou-se com Whitesnake, Is This Love, continuou com outro grande clássico dos Boston, Amanda, e terminou em ritmo de despedida com os Motley Crue, Home Sweet Home. E é com Home Sweet Home dos Motley Crue que me despeço do Riff Service de hoje. Desejo a todos uma ótima semana e espero que na próxima semana estejam novamente desse lado. O programa da próxima semana vai ser dedicado a novidades de 2016. E se gostam de estar em cima das novidades de 2016, não percam o programa da próxima semana. Deixo-vos um forte abraço. Estamos na web rádio Mental Morfose. Este é o Riff Service e eu sou o One. Rock on! thought we were all going to be here together tonight. What's going on out there, right? What about all you guys down in bed? Come on. Sing it with me. Sometimes I feel like I'm back on the streets again. Sometimes I feel like there's no place to go. Sometimes I feel like I'm back on the streets again. Sometimes it's the only place that I know. Sometimes I feel like I'm back on the streets again. You having a good time? It's nice to meet all of you. Thank you for coming out.